Tem que ser franco mesmo, rapaz. Onde quer que esteja, com caneta ou sem caneta, no improviso em várias letras, vagabundo representa. Rimando estilo seita, a pitada da receita. Verso, prosa, poesia, pensamentos, nossa crença. Provando a existência dos loucos bom da cabeça. Se rimar for um pecado, sou um réu, preste a sentença. Se enfrenta qualquer pena, qualquer coisa vale a pena. Pra deixar sempre sustenta a resistência e sua bandeira. Vida fica, motiva a rima, chega e liquida com toda mentira. Pra todo tipo de mal, tenho energia positiva. Ando tranquilo em Recife, ando tranquilo em Olinda. Passo tranquilo no Carmo, no Pátio, no Antigo e no Santa Rita. Os fofoqueiro fuxica, querendo saber minha vida. Joga verde, cola e verde, contra eles eu tenho figa. Sei que Deus ilumina, o simples poeta que vira a noite inteira escrevendo passo a passo a sua trilha estreita. Veja, perceba, não deita com quem te rejeita, porém só aumenta. Um acaso do caso, sem caso, pensado, ficando pesado pra ambos os lados. Abraçam dados, fatos simulados, fator resumido em tempo, espaço. Molduras e quadros, afetos, laços, planos, destinos, amigos e traços. Polícia embaixo, baralho marcado, jogo de rato, correndo do gato. Falo tudo que sei, eu falo tudo que vivo. Falo do morro dos prédios, só não cagueto pra não levar tiro. Falo tudo que sei, eu falo tudo que vivo. Falo do morro dos prédios, só não cagueto pra não levar tiro. O melhor pela comunidade tem que ser feito de verdade. Com a alma e toda liberdade, amor e sem vaidade. Modinha, cheio de frescurinha, não faz a minha, só vive de briguinha. Fazendo picuinha, sai fora porque aqui não tem vez. Nada pela comunidade que você fez, eu faço. Sempre passo do compasso a cada passo. Faço ideia real, sentimento além do normal. Na terra do litoral, maluco só quer saber do material, tá mal. Prefiro ligar pra vida, a música me incentiva. Mente sempre ativa, então minha alma não vai ser vendida. Pros fracos de amor no coração, o que eu faço nunca é em vão. Faço pela revolução, se ligou, drão. Sigo na fé de qual que é, sempre de pé. No caminho APS, né? Falo tudo que sei, eu falo tudo que vivo. Falo do morro dos prédios, só não cagueto pra não levar tiro. Falo tudo que sei, eu falo tudo que vivo. Falo do morro dos prédios, só não cagueto pra não levar tiro. Saída pela direita, inimigos estão na espreita. A única coisa que tenho certeza é o que causei toda a minha tristeza. Joguei no lixo oportunidades, hoje percebo que nunca é tarde. Acorda pra vida, família é o que vale. Mas da rima voltou pro combate. Sigo expressando o que sinto e o que vejo, só que faz tempo que não mais escrevo. Mas o que aprendo nunca mais esqueço. Deus me deu dom, acho então que mereço. Nossas escolhas que fazem o que somos, destinado pra viver rimando. Os versos lançados se tornam insano, se interpretado por seres humanos. Em que se ligar das mesmices. Cópias e cópias incidem em cisne. Não existe seus versos definem. Faz com que todos se identifiquem. Falo que sei, o que sinto, o que vivo. Escrevendo letra ou fazendo improviso. Surpreendente, invadindo os ouvidos. Só no cagueto pra não levar tiro. Falo tudo que sei, eu falo.